Os Cantos da Casa, emissão especial, a infância e a música portuguesa. O melhor do mundo são as crianças. Este verso tão simples de Fernando Pessoa tornou-se um lugar comum. E como geralmente acontece com os lugares comuns, gastou-se pelo uso. O seu significado esvaziou-se. Temos de reconhecer que as crianças têm hoje condições de vida e de crescimento incomparavelmente melhores do que tiveram os seus pais. Porém, também não deixa de ser verdade que muitas delas não são bafejadas pela mesma sorte. O futuro faz-se com todas elas e será tanto melhor quanto mais harmoniosa e feliz for a infância. Aos poetas e aos músicos populares e eruditos, nunca o mundo infantil foi indiferente. Daí a riqueza de repertório poético ou musical sobre as crianças e para as crianças. As cantigas de embalar, os contos e histórias de encantar, as canções de recreio, as lenga-lengas, sem esquecer o repertório de cariz interventivo que a realidade social inspirou a poetas e cantores. A pretexto do Dia Internacional da Criança, pareceu-nos interessante a realização nos Cantos da Casa de uma pequena série de programas dedicada à canção dita infantil. Sem pretensões de exaustividade, procurou-se abarcar boa parte do que de mais qualificado existe neste domínio no nosso património discográfico, incluindo títulos hoje indisponíveis no mercado e que urge reeditar. Esta série é dedicada a todas as crianças do mundo, designadamente àquelas que, pelas mais variadas circunstâncias, como a fome, a guerra, as doenças ou os maus-tratos físicos e psíquicos, veem todos os dias ser-lhes negada a oportunidade de serem crianças. A seleção do repertório e respectiva sequência tem a assinatura de Álvaro José Ferreira, fundador da comunidade de Amigos do Lugar ao Sul e colaborador do blog A Nossa Rádio. Os Cantos da Casa, emissão especial, a infância e a música portuguesa. Primeira parte, canções de embalar e histórias de encantar. Cala-te, menino, cala, cala-te, menino, cala, que a senhora logo vem, que a senhora logo vem. Foi lavar os coveirinhos, foi lavar os coveirinhos aos chefes de Belém, aos chefes de Belém. Cala-te, menino, cala, cala-te, menino, cala. Cala-te, toca calar, cala-te, toca calar. Eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que fazer. Não te posso embalar, não te posso embalar. Esta lua nasceu e cresceu no além. A noite chegou também. Meu bebê vai dormir, vai dormir e sonhar. Deixa a lua subir lá no deixa a lua subir lá no ar. A ruga poisou e largou sem chorar. Seus olhos vão já fechar. Nada pode impedir que o bebê durma. E depois voltarás. A criança tem direito desde o nascimento a um nome e a uma nacionalidade. Passarinho vai andando, ver um anjinho tão lindo que a mãe o está embalando. Contentei-no ver dormindo, que a mãe o está embalando. Contentei-no ver dormindo. Embala preta, embala, embala-me este menino. Ela não chora com fome, chora porque é pequenino. Ela não chora com fome, chora porque é pequenino. Vai-te embora, passarinho, deixa a baga do loureiro, deixa o menino dormir o seu soninho primeiro. Deixa o menino dormir o seu soninho primeiro. Passarinho vai andando, ver um anjinho tão lindo que a mãe o está embalando. Contentei-no ver dormindo, que a mãe o está embalando. Vai-te embora, passarinho, deixa a vaga do loureiro, deixa o menino dormir o céu. As mães cantam com vontade de chorar. Quantas vezes as mães cantam com vontade de está deitado no seu berço olhando o céu. Estanciado, ai que o céu é todo seu. Ele sonha de olhos abertos, um sonho em embrião, de olhos abertos e espera. Não dorme não, o sonho invade a sorrir. Ele vai dormir, descansar, e o seu sonho é enorme, sonho de nós. Seu sonho é enorme, sonho de névoa e luar. Ai, dorme, menino, dorme. Ai, dorme. A criança deve beneficiar da segurança social. Tem direito a crescer e a desenvolver-se com boa saúde. Para este fim, deverão proporcionar-se quer à criança, quer à sua mãe, cuidados especiais, designadamente tratamento pré- e pós-natal. A criança tem direito a uma adequada alimentação, habitação, recreio e cuidados médicos. Meu menino, a estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor, perde a estrela d'alva o seu fulgor.

querido e rico, a la fé tambrejarás. Durma, querido e rico, durma, sin ansia ni dolor. Cerra tus lindos ojicos, durma, durma con sabor. Durma, querido e rico, a escola tu sairás e à la plaza tu irás e ali, mi querido e chico, mercancia ambrejarás e ali, mi querido e chico, mercancia ambrejarás. Durma, querido e chico, dolor, cerra tus lindos ojicos, durme, durme con sabor. De la plaza estúdio tu irás e ali, mi querido e chico, notórico salirás e ali, mi querido e chico, notórico salirás. Durma, querido e chico, durma, se nasce ani dolor. Cerra tus lindos ojicos, durme, durme con sabor. Durme, querido e chico, durme, sin ansia ni dolor. Cerra tus lindos ojicos, durme, durme con sabor. A criança mental e fisicamente deficiente ou que sofre de alguma diminuição social deve beneficiar de tratamento, de educação e dos cuidados especiais requeridos pela sua particular condição. Thank you. ficar resfriado. Cuidado, papão, vai lá embora, porque o menino demora. Papão, vai lá embora, porque o menino. Vai-te embora, papãozinho, lá de cima do telhado, que hoje aqui não há menino, nem sonho descansado, e tal o caso arrumado. Cuidado, papão, vai lá embora, porque o menino demora. Papão, vai lá embora, porque o menino. Oh, papão, vai lá embora, desse escuro, desse brilho, porque o menino que cresceu era um caso de louver. Tudo tem a sua hora. Vai lá embora, papão, vai lá embora, porque o menino demora. Vai-te embora, papãozinho, lá de cima do telhado. Ora, bolas para o papão, remorso perspectivado, já não é remorso, é fado, é fado. Oh, papão, porque o menino aí demora. Papão, vai lá embora, porque o menino. Os memés já estão quase todos a dormir. Já é tarde e está tão escuro. Ai, será que não vai vir? Já temos muito sumido. sonhar com anjinhos. E os anjinhos a contar memes. Ai, será que não vai vir? Já temos muito soninho, vamos dormir. Ai, será que não vai vir? Já temos muito soninho, vamos dormir. Olha, bebê, aí vem ele, naquela cordinha do lençol. Olha, bebê, aí está ele, o memé que nos faltava, a sorrir e a fingir que não quer. Vai-te embora, O João dorme. Ó Maria, diz àquela que tu via que fale mais devagar. Não vá o João acordar. Tem só um palmo de altura e nem meio de largura. Para o amigo orangotango, João seria um morango. Podia engoli-lo um leão quando nasce. As pombas são um pouquinho maiores, mas os astros são menores. O João dorme. Que regalo! Deixá-lo dormir, deixá-lo. Calai-vos, águas do moinho. Ó mar, fala mais baixinho. E tu, mãe, e tu, Maria, pede àquela que tu via que fale mais devagar. Não vá o João acordar. O João dorme, o inocente. Dorme, dorme eternamente, teu calmo sono profundo. Não acordes para o mundo, pode levar-te a maré. Tu mal sabes o que isto é. Oh mãe, canta-lhe a canção, os versos do teu irmão. Na vida que a dor povoa, há só uma coisa boa, que é dormir, dormir, dormir. Tudo vai sem se sentir. Deixa-o dormir, até ser um velhinho, até morrer, e tu vê-lo-ás crescendo a teu lado. Estou vendo, João, que rapaz tão lindo, mas sempre, sempre dormindo. Depois, um dia virá que, dormindo, passará do berço onde agora dorme para outro, grande, enorme. E as pombas que eram maiores que João ficarão menores. Mas para isso, ó Maria, diz àquela que tu via que fale mais devagar, não vá o João acordar. E os anos irão passando. Depois, já velhinho, quando serás velhinha também, perder a cor que hoje tem, perder as cores vermelhas, e for cheinho de angelhas, morrerá sem o sentir. Isto é, deixa de dormir. Acorda e regressa ao seio de Deus, que é de onde ele veio. Mas para isso, ó Maria, pede àquela que tu via que fale mais devagar. Não vá o João acordar. Thank you. A criança precisa de amor e compreensão para o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade. Na medida do possível, deverá crescer com os cuidados e sob a responsabilidade dos seus pais e, em qualquer caso, num ambiente de afeto e segurança moral e material. Salvo em circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não deve ser separada da sua mãe. Feitiço, leva sumiço, cruzas e figas num caniço. Bela princesa, corta encantada, toca que toca, minha fada. Ou a madrinha, faz-me um soninho, corre que corre, cavalinho. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, conta, conta, conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, conta, conta, conta. Sás que atrapalhos, bicho boirento, raios e trevas para trás. Cobras, lagartos no alçapão, bichos e medos no caldeirão. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, conta, conta, conta. Conta-me um conto, conta-me um conto, conta, conta, conta, conta. Muitos anos, um lavrador muito rico morreu. Aos seus três filhos jovens, um testamento escreveu. Ao primeiro, deixou terras, a casa e animais. Ao segundo, deixou o moinho, o rebanho das cabras e um barco que estava no cais. Para o terceiro, restou um gato, que era grande e bem disposto, tinha uns bigodes penteados e sempre um sorriso no rosto. Ai, ai, ai, que vou eu fazer contigo? Tenho de arranjar trabalho. Vamos para outro lugar. Seguimos por este atalho. Seguiram então viagem em busca de uma nova vida. Era o que lhes restava, era a única saída. Durante toda a viagem, o gato mostrou qualidades. Arranjava sempre um abrigo e comida em grandes quantidades. Mas o gato tinha um plano para o seu dono querido. Pediu-lhe as botas e o chapéu para andar com eles vestido. Quando chegaram a outro reino, o gato começou a caçar. Lebres, perdizes e coelhos. Para o rei poder dar. Pela estrada caminhando, tra-la-la-la-la-la-la, vai à caça o mosqueteiro do Marquês de Carabás. As trombetas vão tocando, tra-la-la-la-la-la-la, vai à caça o mosqueteiro do Marquês de Carabás. O meu dono Marquês manda-lhe estes presentes. Espero que seja do vosso agrado e que estejais contentes. Repetiu a mesma coisa vezes e vezes sem fim, até que o rei o chamou e lhe disse assim: quero conhecer o teu dono, pois deve ser muito nobre e delicado. Ele que venha cá, ao palácio. Não quero ser mal educado. No dia seguinte, o gato e o seu dono brincavam contentes na margem do rio. Um grande banho tomavam. Mas o gato avistou o rei e a sua filha. Vinham num coche real, que era uma maravilha. O gato escondeu as roupas pobres do rapaz e gritou que lhes tinham roubado. O seu amo estava despido e a passar um mau bocado. Tragam do meu palácio o melhor fato que lá houver. Me será rico e confortável, o melhor que eu tiver. O jovem vestiu o fato e saudou o rei e a sua bela filha, que era linda e formosa. Era uma maravilha. Subi para o coche. Tendes que vir connosco. Um jantar no meu palácio é o mínimo suposto. Enquanto o coche partia, o gato passou pelas terras e fez um pedido aos seus donos para dizerem que aqueles terrenos eram do Marquês. A filha do rei foi pedida em casamento e o seu pai aceitou. Afinal, o jovem era rico e bons princípios mostrou. O gato seguiu o seu plano e foi a um castelo gigante. Era de um monstro medonho e não era muito distante. Ao chegar lá, pediu-lhe que mostrasse os seus feitos, as magias de que era capaz e quais eram os seus efeitos. Consigo transformar-me em qualquer animal. Leão, tigre ou gorila, a nenhum eu fico mal. Então, e num ratinho podes-te transformar? É um animal tão querido, acho que eu ia gostar. O monstro nem hesitou e em rato se transformou. O gato aguçou as unhas e sobre ele se lançou. Nesse dia, o rei e a comitiva dirigiram-se a esse castelo. O gato tinha-os convidado e eles seguiram o seu apelo. O rei ficou deslumbrado com aquela grande mansão. Era grande, cheia de estátuas, algumas vindas do Japão. Esta casa é espantosa e as suas terras são tão extensas. Estou muito impressionado com todas as suas pertenças. Podeis casar com a minha filha. Sois o melhor partido para ela. Fico feliz com esta união. Para a minha filha tão bela. Os dois casaram e foram felizes naquele castelo imponente. O gato ficou com eles e viveu sempre contente. Indo eu por aí abaixo, em busca dos meus amores, encontrei um laranjal a carregadinho de flores. Eu deitei-me à sombra dele, que não me queimasse o sol. Acordei na madrugada, ao cantar do rouxinol. Rouxinol que tão bem cantas, onde fostes a aprender? Aos palácios da rainha, onde o rei estava a escrever. O rei estava na janela, a rainha no quintal. atirando-se um ao outro com pedrinhas de cristal. Um atira, o outro atira, não se puderam acertar. Estavam colhendo laranjas no seu rico laranjal. A do fundo a vintém, a do meio a real. A do cimo de alto preço, ninguém lhe pode chegar. Onde era, nunca o saberei. Sei que era primavera e o jardim do rei. Filha, quem o soubera, que azul, tão azul, tinha ali o azul do céu. Se eu não era a rainha, porque era tudo meu, filha, quem o adivinha? E o jardim tinha flores de que não me sei lembrar. Flores de tantas cores, penso e fico a chorar. Sonhos são dores. Qualquer dia viria qualquer coisa a fazer, toda aquela alegria, mais alegria nascer. Filha, o resto é morrer. Conta-me conto da má, todos os contos são esse dia e jardim e a dama que eu fui nessa A sociedade e as autoridades públicas têm o dever de cuidar especialmente das crianças sem família e das que careçam de meios de subsistência. Para a manutenção dos filhos de famílias numerosas, é conveniente a atribuição de subsídios estatais ou outra assistência. Uma ovelha velha. Formiga pertence à classe das senhoras sérias. Tem cuidado da casa e do alimento. Não fala muito, muito pouco briga. Tudo o que faz é com discernimento e, enfim, não gosta de passar misérias. Além de tudo, é de ambições modestas. Todo o seu bem no seu labor converte e faz da vida ideias esquisitas. Não faz visitas, não se diverte. Nunca se viu Dona Formiga em festas. De tanto se ocupar da vida e do futuro e tornar seu labor mais sério e duro, chega a ficar grotesca e cômica. Pois mesmo assim, nos amplos e maçudos livros morais de exemplos e de estudos com que da infância o estímulo se apura, ela figura como um sólido exemplo de econômica. Trabalha muito no pesado estio porque receia que o inverno venha achá-la desprovida. Por isso, quando vem o frio e cessa a lida, já ela está com a despensa cheia. Dona Cigarra, esta coitada não vale nada entre as pessoas sérias. É a pobre infeliz que dá lições de canto e que o verão inunda com sua alma destroina e vagabunda. Entretanto, Dona Cigarra, eu sei, passa misérias. Não faz a mínima noção exata de arranjos econômicos da casa. A própria fama, às vezes mal barata, a fartura que aumente ou diminua, que a considera o mundo inepto ou incapaz. Digam que a vida em que ela segue é torta, pouco se importa. O que ela quer é o sol e a rua, porque ela não é mais do que um garoto de asas. É da boêmia a mais perfeita imagem. Adora a luz e mora na folhagem. E tal a vida e tal a aceita, sempre de sonhos e ilusões repleta. Dona Cigarra, até parece feita da mesma massa que é feito o poeta. Passa o verão e o véu do estio, o tempo sobre o céu e a terra corre. Torna-se a vida mais penosa e séria. Dona Cigarra não resiste ao frio e coitadinha morre. E morre quase sempre na miséria. Contam que um dia, morta do sol a límpida alegria, sem luz para cantar como fizera no verão inteiro, foi a formiga em prantos implorar um pedaço de pão do seu celeiro. Como a formiga então lhe perguntasse onde se achava e o que fizera na estação passada, honestamente disse que cantava. Pois a malvada, sem dó da mísera mendiga, quase morta de fome já sem voz, numa ironia desumana e atroz, mandou que ela dançasse. Por isso é que eu não gosto da formiga. Um homenzinho pequenino, que tinha a idade que tinha, ninguém sabia quantos anos tinha. mas todos se lembravam de eu ter visto ali, a tremer de medo com medo ao destino, o homenzinho pequenino e sozinho, numa pequenina casinha. Era uma vez numa aldeola, um homenzinho pequenino, que trazia consigo um fresquinho, pequenino com água encantada. E sempre que o homenzinho pequenino tremia de medo com medo ao destino, bebia um golinho de água encantada e mais pequenino ficava. O homenzinho pequenino, tão pequenino ficava, que ninguém o via, que ninguém o via, escondido entre folhas e fechado em formigueiros, de medo tremia, de medo tremia. O homenzinho pequenino seguro se ficava, pois ninguém o via, ninguém o via. E pequenino homenzinho, pequenino homenzinho, o homenzinho pequenino ria, ria, ria. Era uma vez numa aldeola, um homenzinho pequenino, que de vez em quando se sumia e nunca mais ninguém o via. Mas todos se lembravam que logo surgia, a tremer de medo com medo ao destino, outro homenzinho igualzinho pequenino, que de um fresquinho bebia. E o homenzinho pequenino, tão pequenino ficava, que ninguém o via, que ninguém o via, escondido entre folhas e fechado em formigueiros, de medo tremia, de medo tremia. O homenzinho pequenino segurou-se e ficava, pois ninguém o via, ninguém o ouvia. E pequenino homenzinho, pequenino homenzinho, o homenzinho pequenino ria, ria, ria. O homenzinho pequenino, tão pequenino ficava, que ninguém o via, que ninguém o via, escondido entre folhas e fechado em formigueiros, de medo tremia, de medo tremia. O homenzinho pequenino segurou-se e ficava, pois ninguém o via, ninguém o ouvia. E pequenino, homenzinho, o homenzinho pequenino ria, ria, ria. Neste primeiro capítulo da série A Infância e a Música Portuguesa, em torno das canções de Embalar e Histórias de Encantar, ouvimos uma canção recolhida por José Alberto Sardinha, Brigada Vítor Jara, Música Albi, Cristina Branco, Carlos Paredes, Luís Góis, José Afonso, Vitorino, Vai da Roda, Amélia de Muge, João Afonso, Rão Quiau, Vá de Viró, Manuela de Freitas, João Filipe, João Loio, Margarida Carpinteiro, Janita Salomé, Banda do Casaco e João Vilaré. A relação dos temas e respectivos discos pode ser consultada no blog nossaradio.blogspot.com. Os textos intercalares foram extraídos da Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959. Um programa de Otávio Fonseca e Pedro Ramajal para a Esquerda.rádio. Os Cantos da Casa.